Rio, November, confere. Subida será Cuca, transição a rua, guarde copo. Cuca, Aru, guarda o copo, gol 864. Mike Juliette, Mike está autorizado o ingresso na pista 17 para parte 5. Oscar Juliette, X-Ray, decola ao Zulu 1, controle 1208. 1208, Oscar Juliette, X-Ray. Salvador, boa, 6356, Xana. Serra Vitor, 367 para completar a final do procedimento Renato. Gente, nação do 367, vai completar o R-Nave, o azul 64.000, azul 2725, obrigado. Patrônio, eu vou dar uma volta. Dá uma volta. Vai liberar a maravilha para sobrevoar o barco, 7, gente, mantenha a linha do litoral, evite o setor do continente. Mantendo a direita, até Romeu Golf, reporte para livrar o setor da barra. Para manter o litoral, reportar a livrar o barra, até Romeu Golf. Tule, Salvador, Papatango Oscar Juliette X-Way. Papatango Oscar Juliette X-Way. Troque o código e acione 5032. 5032 Oscar Juliette X-Way. Papatango, Oscar Juliette X-Ray, contato radar, suba e mantenha nível de voo 100 via coral. 100 via coral, Oscar Juliette X-Ray. Ilha do Serra Vitor 367, azul 2725. Está autorizada a final do procedimento, 1016, 1016, cruze no localizador 2775. Vai cruzar no localizador 2725, autorizado o procedimento. Nível 350 via rota do plano. Pista na zero, primeira curva esquerda, subida Puca, transição Aru, 5053. Transponder, controle 120, decimal 8. Pode lá o 366. Obrigado. 0 com a primeira curva esquerda, 5053 no transponder, 208, controle voo 1864. 164. Está correto, portão 5 champlando. Agora quando o próximo voo no 864. Salvador, voo 63, 56, Xané. Ô Xané 6356, táxi. Com cautela via Alfa, a última aeronave que pousou reportando através da posição Eco, uma desagregação e bastante detrito. Reporte esta Juliette. Com cautela, reportante da Juliette, não é assim, né? Salvador, Azul, 4456, para Intel, de 1,27. Azul, 4463, o VM confere. Ilhéus, confirma o nível solicitado? 1,27. Sim, nível 1,0, subida será Coral, VS4. Sinal do procedimento RNAV, chame a torre na Salvador, Azul 2735, estabilizado na final da aeronave da 10, visual. Azul 2725, pouso autorizado, pistão 10, vento 30 graus, 109. Autorizado, pouso na 10, Azul 2725, vai reportar para a embaixada. Opa, realmente tem bastante asfalto solto aqui no, através da época. Seria interessante esse pessoal de revisão de pátio conseguir dar pelo menos uma varrida nos detritos. É, ok. Freire foi informado, já está só aguardando providenciar a viatura para resolver o problema. Obrigado pela informação. Obrigado. Sente mais o Juliette Romeu, reporte no local do sobrevoo. Na moto no 3. Juliette, lá pra remoto no 3, né? 3 começa. São 3-2, manda informa o tráfego adicional, mantendo 510 entre Duna e entre o farol da Barra, na Urânia Feliz na sua aproximação, Robson 44. Pouso 10, Azul 2725. Para mim foi informada a moto 13. Se tiver balizamento na 1-4 chamando o senhor, pode seguir. Final do procedimento RNAV, chame a torre na frequência 198, decimal 95. 295-3296. Decimal? Vicente Hotel Romeo Golfo, fica atento ao tráfego do Mike Juliette Romeo. Torres Salvador, tá 3-2 no meia, renave da 1-0. Azul 2725, solo 20, ali pra pista, solo 21. 201. TAM 3216, pouso autorizado, pista 10, vento 140 graus, 119. Lembre pouso 10, tá 3216. 2725, taxa autorizado via Alfa, Kilo, parte 3, posição 4 Lima. 4 Lima, via Alfa Kilo. Fique atento à possibilidade de detrito através da Taxiway Eco, conforme reporte. A sua providência já limpeza no local. Ciente, graças. Alô, Azul 4463, Azul 4463, portão 01, autorizado, guardando contato. Autorizado. Salvador com 2067, bom dia, uma Guarulhos, agora de Guarulhos. Guarulhos. 2463.4. Autorizado para Ilhéu, Serra Bravo, Índia, Lima. Nível 180, via rota do plano, visto na 0, primeira curva direita, subida coral, transponde 0274, controle de 08. 2463, autorizado em Ilhéus, 0, conforme rota do plano, saída coral, curva direita, o transponder 0274. Está correto, 4463, chame pronto. Romeu até Romeu Golfo, reporte na parte do Golfo. Reportará no que está a sua, tá, Romeu Golfo. Com 1864 para o SAC, está com 167 a bordo, autonomia de 1 hora e 54, alterna Aracaju. 1864, seguirá o Embraer Azul, ponte espera 1895, ajustado 1096. Aí segui o Embraer da Azul, no ponto espera 1895, ou no 864. Com ajuste no 0 no meio? Havia no 0 no meio. Obrigado. TAM 32 no meio, salas 24, olho Bra 1 no 21. O Chalé 6213, autorizado, chame para táxi. Ótimo. Salvador, boa tarde, 3216, no meio, levou a pista. 3216, táxi via Alfa, com cautela, observando a possibilidade de detrito através da Taxiway Eco, reporte antes da Juliette. Romeu Hotel, Romeu Golf, chame a torre na frequência 1-8-1-9-5. Chamador, Renato. Passo 463, taxa autorizada à direita via Índia, ponto de espera, chame torre 1895, ajuste 90-16, bom voo. Já está aqui via Índia, chame a torre 1895. 3-12 no meio, Juliette, portão 3. Cuo 36-1340 Galeão, confirme, é Guarujo? Viemos. Oxané 6213, autorizado táxi, até o ponto de espera da pistola 0, via parte 1, Índia, torre 1895, ajuste 10, 16, bom voo. Parte 1, Índia, 1895, ponto de espera, obrigado. Passarelo 2230, aciona identificação, desça via chegada a mão para nível de voo 050, ajuste no 06. Passarelo 2230, mantenha o posto da chegada. Portão 2, chame pronto, chame equipamento, Lua 2067. Bora. Bravo, Lima Tango, prossiga. Gente, Marcos Juliette, Romeu. Tem o horário da notificação? Ainda não recebi a notificação, aguarde na escuta caso receba, chamo sobre a conta. Carreira 2230, autorizada para o editar. Pronto, muito obrigado. A notificação que eu tenho seria para João Durval às 13h50, no 350, confere? Controle de formador, boa tarde, tá? 3804, da informação, passou 2304 para 1304. Então, 3804, acena a identificação, via chegada Mário, desce para o nível de voo 060, o ajuste na 016. Via Mário, 060, 1016, o plano 3804. Afirmativo, então 3804 será autorizado a Renata. Está escuta, então 3804, mantém a pista de chegada inicialmente. Júlio Azul 4463, 2000 pés, cumprindo o perfil da saída Coral. Azul 4463, contato radar na decolagem, subovia saída Coral para nível de voo 180. Via Coral 180, 4463. Papatango Oscar Juliette X-Ray, 2 milhas para a posição Coral, serviço radar terminado, mantenha nível de voo 100, chame controle Ilhéus na frequência 1201. Papatango Oscar Juliette X-Ray, controle. Oscar Juliette X-Ray, 1 milha para a posição Coral, serviço radar terminado, chame controle Ilhéus, frequência 1201. Contato radar na decolagem, subovia saída Puca para o nível de voo 350. Via Puca para o 350, gol no 864. O Lima Tango, me escuta? Veracruz, o número 10 autorizado, pista 17, primeira direita, via corredor Axé, 0122, transponde controle 120, décimo 8. 0122. O Lima Tango está correto, acione com a torre 1895, o ajuste na 0 na meia. Confirme só o PV, por favor. R62 13, contato radar na decolagem, subovia saída da EL para nível de voo 360. Via da EL para o 360, 62, número 3, solicita leia essa potência. China R62 13, não tem percebido a saída inicialmente. Certo. R62, autorizada para a Juliana. Voo 267, 148 a bordo, 4 horas e 15, galeão. Passa de 2 horas, 18 milhas, rumo sudoeste, cruzando 130 em subida para 180, Embraer 190. 7623, 13. 2260, desça para 4000 pés, ajustando 096. 4016, passageiro. Azul 4463, da presente, vou na pôr de Yukov. Yukov, da presente, 4463. Na 864, chame Centro Recife, frequência 12685, alterna 12545. Matango, autorizado, mudar esse ponto aéreo, pronto, Sérgio. Centro Recife, frequência 12685, alterna 12545. 12685, 2545, 864. Salvador, está 3804. Prossiga, está 3804. Está autorizado a RNAV para 10? São 3804, após ITAP, voo na proa do Serra Vitor 366, autorizada final do procedimento RNAV, aguardando para descida. Ok, então após ITAP, voo 366 e é autorizada a RNAV da 10, aguardando para descida, está 3804. São 3804, reduz a velocidade para 2209. 2209, está 3204. Para o 2630, para interceptar o localizador, curve à esquerda na proa 125, deixa para 2000 pés, autorizado final do procedimento, ele acha que foi reportabilizado. Esquerda 125, para interceptar o localizador, deixa para 2000, passageiro. São 3804, é reautorizada para o ITAP, voando na proa do Serra Vitor 368, desce para 4000 pés. Após ITAP, voando 368, para 4000 pés. Na Chanel 6213, chama o Centro Recife na frequência 1251, alterna 13395. 25133956213. 6213. Lima Tango, decolado 14, controle 20 decimal 8. 20 decimal 8, o Bravo Lima Tango. Quatro, quatro, meia, três, cinco, três milhas, sudoeste de Salvador, serviço radar terminado, mantém nível 180, chame agora o controle e leve nossa atenção no 20, decimal 1. 1, 20, decimal 1, 4, 4, 6, 6. Salvador, o Bravo de Matango decolado na sua escuta. Papai Uniforme, Bravo Lima Tango, mantenha-se em condições visuais, o número 10 no corredor Axé, reporte no Farada Bar. Bravo Lima Tango, 1000 pés, reportará no Farol da Barra. 3804, reduz a velocidade 2009. 3804, autorizado assinado, procedimento assinado, deixa para 2500 pés, reporte quando estabilizar. Autorizado a forma um tráfego mantendo 800 pés na proximidade de Duna, na hora de ferir nossa aproximação. Perfeito. Passarela 2230, completo final do procedimento LS X-Ray sem o grade, chama a torre na frequência 198 do sinal 95. 1895, passarela. Torre, passarela do 2230. Afirmativo, visual. 2230, autorizado pouso, 3804, sente aguarde para a transferência de comunicações, informa um tráfego mantendo 500 pés no setor sul de Duna, opção 44, não irá interferir nessa aproximação. 3804, informa o tráfego que procede contra si a 7 milhas. O Alfa Tango 72 com grau speed 1709 em redução. Ok, reduzindo para aproximação final, tá 3804. Salvador, boa tarde, 1867, informação ótica para Brasília. 1867, confirme o nível solicitado. 400. Sente, subindo ao Bora Lefa, guarde 4, pegou 1867. Bora Lefa, outra baixada travada, passarela. Saiu do 230, sem desligo, pouso, piscina 0, retorno 30 graus e no 09. Autorizado, pouso, passarela. 2067, na presença autorizada para o de Pudave. Pudave na prova, obrigado. 2067, chama agora o centro Recife na frequência 1251, alterna 13395. 3804, complete o novo procedimento RNAV, chama a torre na frequência 118 do sinal 95. Vai chamar a ação 3804, obrigado, boa tarde. 2 Salvador, boa tarde, ação 3804, final da RNAV, 10. 3804, continua a aproximação, fora da pista livre. Ok, aguardando a pista livre, ação 3804. Acelerador 230, solos 48, direita, solo 2011. Continua essa passada 2011. Passarei 2230, prezado via Juliette até posição 1-2. Juliette 1-2, 2230. Uniforme Bravo Lima Matango, não há tráfego a reportar no setor de Veracruz, tem a frequência livre para a autocoordenação. Frequência livre, o Bravo Lima Matango. Essa, 5105, transponde, controle 208. Bravo Brasília, nível 400, zona 75, direita, a rua é essa. 05, transponde, 208, controle de salvação, 1877. 867, portão 7, chame o próprio Juex Sanamento. 04, sala 51, direita, solo 12, nas mãos. Direita, solo 12, nas mãos. Solo! Salvador, boa tarde, eu tenho 3804. Então 3804, autorizado para que via Alfa, reportante a Juliette. Alfa, reportante a Juliette, está 3804. 6254, prepara da El e aguarde a cópia. É, aguarde. Na 3804, Juliette. Na 3804, Juliette, portão 06. Juliette, para 06. Está livre, chama táxi. Processando e chama o táxi. Bom, 867. Puxa na 6254, pronto, cópia? Puxa na 6254, autorizado Serra Bravo, Romeu Juliette, via peso 44 aldeia, nível 360. Saída da El, Leda, após seguro. Decola da pista 10 após decolagem, curva direita, transponder 5193, controle 120, decimal 8. Tá, é o Leda, após direto para o seguro. Pode contar, Bravo 2771, não acendo a identificação. Bravo 2771, no contato radar, passando a posição Coral, voe da presente na Proid e PAP, autorizando a chegada a Mari, respondendo pronto para descida. Proid, PAP, chegada a Mari, está postando a descida. Bravo 2771, desça para o nível de voo 050, ajustando 096. 067, autorizado o táxi até a ponte espera da pista no zero, via Pátio, Uni, Taxi e Índia, no ponto espera Torre, no noite, decimal 95, QNH 1 no 0, no 6. Temos táxi, Pátio, no meio autorizado, Fortaleza, via Pêndulo 9, Bangu, após sair conforme rota. Nível 350, saída Momo, transição Foot, decola da pista 1-0 após decolagem, curva à esquerda. Aciona 5-1-0-7, controle 1-2-0, decimal 8. Esse número não é o procedimento correto, chama pronto. Para o chinelo 6254, quero baixo. O chinelo 6254 está livre, chama tarde. Chama tarde, chama tarde. Dois, Salvador. Você é 1867, quando o cara da 10 está pronto. 1867, por isso, decolar a pista no zero, vai estar no 40 graus ou no 09. Se alinhar, decolar da pista no zero. Thank you. 17-04, controle 20 decimal. 208, 8167. Fecha 66-254, estamos 90, com 3 horas e 30, alterna Guarulhos. Sai da árvore para o nível de voo 400. E a árvore para o 400, 8, né, Fé? 2-9-95, QNH 105. 1-0-95, ponte 0, 18-95, 867, Elefa. Oi, Elefa, 867. 2230, pronto, papel. 2230, autorizado Vitória da Conquista, rota conforme o plano de voo. Nível 180, saída árvore, tração Elefa. Decolada pistola 0, fazer decolagem, curva direita. Transponde seu colo na 5, controle 120, decimal 8. Passando 230, contingimento correto na prova, que estiver disponível. Chilete, amor, confirma o local sobre o voo. Através do ICMI, passar contato com a entidade do meu. Certo. 204, decola 07, controle 1-20. Controle 208? Afirmo. Obrigado. 2012, ajuste 1015, autorizado final do procedimento LF6, sem voz, reporte com a estabilidade. Autorizado 2000, ajustado, autorizado também o procedimento azul 2771. Controle, boa tarde, Xané 6254, decolou. Xané 6254, contato radar na decolagem, suba via saída da El para o nível de voo 360. Da El 360, pode valida? Chanel 6254, autorizado líder. Obrigado. Gol no 255, desça para 4 mil pés, o ajuste na 095. Tá 3-2 no meio, tá livre, chama até aqui. 867, chama o centro Recife na frequência 1260, alternada 288. 260, 1288, 867.